Senador Canedo, Goiânia e Rio de Janeiro, Macaé, são os verdadeiros guerreiros do bem. Blackman e Vanoni Rapman, a família. Família, chegando pra trincar na união pra somar. Pro desespero dos pregos, dos morcegos engomados de gravata eterno, profero com os irmãos. Família são aqueles que não te deixam na mão, tipo Davi que colou na caverna com os ladrão. Eu chego na unção, representando o fundão. São Paulo, Zona Sul, Goiânia, Canedão. Punho da Nove Eclipse, MZ do Apau, pra abalar o raciocínio e te fazer racional. Sem pagação de pau, aqui é nós por nós, o canta unido e o rap é a voz. Goiânia gangsta, disparo acionado, família pobre louco, raciocínio pesado. Aqui é nós doidão, os loucos e os crentes na mesma direção, na unção, na missão de combater a maldade, a tal corrupção e tudo que é pilantragem. Rimou, bateu o bumbo e a caixa trincou. Família gritou, entendimento sacou. A família chegando pra trincar. É nós da favela, nossa aposta no ar. É tipo pra educar, conscientizar os irmãos. Chega de violência, cadeia e caixão. A família chegando pra trincar. É nós da favela, nossa aposta no ar. É tipo pra educar, conscientizar os irmãos. Chega de violência, cadeia e caixão. Vanoni Rapman, Uti, Macaé, RJ. A família do rap não é pra idiota. Os frescos da grana sempre se engana, nos olham com desprezo. Bando de bacana, quando vê perifa, sempre evoluindo, ficam assustados, ficam reprimindo. Sua influência não teve resultado. Ostentação de chique não nos deixou dominado. Quebramos as correntes, não somos mais escravos. Não somos limitados, nem alienados, nem desinformados, nem equivocados. O peso do rap nos deixou contaminado. Sente a batida, sente informação. Isso é o rap quebrando o seu som. Pobre e inteligente, espalhando cultura, saindo do crack da pistola viatura. Isso é o protesto da nossa vida dura, estressada em verso nessa ditadura, espantando o sistema que tenta dominar. Mas na nossa mão sempre vão. A família chegando pra trincar. É nós da favela, nossa voz tá no ar. É tipo pra educar, conscientizar os irmãos. Chega de violência, cadeia e caixão. A família chegando pra trincar. É nós da favela, nossa voz tá no ar. É tipo pra educar, conscientizar os irmãos.